casa huyó Temas. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto SOS Corpo, as mulheres negras sofrem com os maiores índices de mortalidade materna em Pernambuco, além de serem o grupo mais afetado pela discriminação no sistema público de saúde. O racismo e a vulnerabilidade social são fatores que influenciam diretamente nesse problema. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre saúde das mulheres negras. Eu sou Olivia Lima, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa aqui no YouTube, envie sua pergunta e interaja com a gente. Nesta edição de Saúde é o Tema, sobre saúde das mulheres negras, vamos conversar com a coordenadora da Política de Saúde Integral da População Negra do Recife, Rose Santos. Rose, seja muito bem-vinda. Olá, minha gente. Muito obrigada a todas as pessoas que estarão acompanhando, né, essa entrevista. Agradeço a você, Lívia, e a toda a equipe da Rádio pelo convite. É um prazer. Bom, para começar, Rose, eu queria que você falasse um pouco sobre como um recorte de raça, cor e gênero interfere no exercício do direito à saúde. Quando a gente vai, né, revisitar todo o processo, né, do que é o direito à saúde, do que é, por exemplo, o processo de como o SUS ele se construiu, né, no Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, ele tem como pilar o direito à saúde, o direito universal, e assim, de forma equânime, a gente vai se perceber, né, na verdade a gente percebe o quanto é da importância de a gente discutir alguns processos do não acesso, né, das pessoas negras, da população negra, né, para esse direito que é preconizado pelo acesso, né, pelo SUS, na verdade. Então, partindo de um pressuposto, né, base lá, que é a Constituição de 88, e pegando, revisitando, né, as leis 80, 80, 81, 42, quando a gente vai pensar, olhar para perspectivas no campo da saúde, vamos perceber, assim, a gente tem aí todo um arcabouço que nos garante, né, o acesso, não só à saúde, mas quando a gente amplia esse olhar aos direitos humanos, né, a importância de a gente discutir, né, processos que olhem e racializem, inclusive, né, esse direito a essas pessoas que estão em maior condições de vulnerabilizações. Certo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como o racismo ele vai se manifestar no atendimento às mulheres negras no serviço de saúde. Então, é importante a gente trazer e reafirmar que o racismo é um sistema, né, que opera constantemente sobre os nossos corpos, nós, mulheres negras, principalmente, né? E aí esse marcador, ele se dá de uma forma que vai trazer para a gente, né, todo um universo de perspectiva, de obstáculos, né, que a gente chama como... A gente vai trazer aí algumas dificuldades, impactos que a gente tem dentro do serviço, como, por exemplo, é a mulher negra que tem menos, né, consulta, tempo de consulta no pré-natal. É a mulher negra, por exemplo, que não é tocada, não é acolhida dentro dos serviços de saúde. E isso parte do pressuposto, dentro dessa sociedade racista, que tem um modelo, por exemplo, eugênico na saúde, né, de que a população negra, de que as mulheres negras, elas não têm, não são dignas desse toque, que elas não são dignas desse olhar e desse acolhimento. Então, quando a gente vai olhar para a saúde, nós vamos perceber que a discussão racial, né, que o racismo institucional, estrutural, ele impera dentro dos serviços, né, dentro do modelo. Então, esse SUS que tem aí o direito universal com os três princípios, universalidade, integralidade e equidade, ainda não está no campo ideal, assim, ainda não é ideal para essa população, principalmente para as mulheres negras, né? Então, assim, é importante que a gente traga o racismo como um determinante, né, racial que perpassa aí, que vem, né, estrutura essa sociedade. E você já falou um pouco sobre essa questão de que as mulheres negras ela têm um tratamento diferente, né? Quando chega, não tem esse mesmo cuidado de ver o que que ela está sentindo, o que que está passando. E tem uma pesquisa, o Nascer no Brasil 2, Inquérito Nacional sobre Aborto, Parto e Nascimento, realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, que mostra que a mortalidade materna de mulheres negras é 2 vezes maior do que mulheres brancas. O que que explica essa discrepância tão grande? Então, são caminhos, né? Então, a morte materna, ela é o resultado dos caminhos, né? Eu costumo dizer que antes dessa morte materna houveram várias violações para que essa mulher, ela foi submetida. Então, quando a gente vai pensar e a gente estuda os óbitos maternos, por exemplo, eu faço parte do Comitê de Mortalidade Materna do Recife desde 2016, estudo, me debruço sobre esse indicador, que é a morte materna e, consequentemente, a neoinfantil. A gente vai perceber que essa mulher ela passou por um caminho de violências, de violações como violências obstétricas, né? O próprio processo de várias outras questões sociais, né? Da questão do não acesso à moradia. Então, assim, quando a gente vai olhar todo esse cenário que essa mulher percorre, são cenários de violações e violências, e aí culmina nessa morte, que também, né, muitas vezes dentro do ambiente hospitalar, né, dentro da maternidade, ela sofre outras violações, né? Por exemplo, né, tem dentro dessa pesquisa que você citou, que foi encabeçada, na verdade, foi coordenada por professora Maria do Carmo Leal, da Fiocruz, Rio de Janeiro. Então, Nascer no Brasil, ele traz um retrato, a edição 1, de que as mulheres negras recebem menos anestésico do que as mulheres não negras. Então, esse fator e essa evidência traz para a gente um reforço desse racismo obstétrico que impera dentro dos serviços de saúde. E, consequentemente, esse resultado vai se dar, né, nessa morte, nesse óbito dessa mulher. Você citou a questão, né, da primeira pesquisa sobre o número, assim, dar anestésico para a mulher negra. E isso vem muito de um mito racista, né, de que pessoas negras, mulheres negras, sentiriam menos dor. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de onde vem esse mito, como é que ele surge e quais as consequências dele. Então, a população negra, e aí, se a gente for fazer um resgate histórico, a gente vai entender que a população negra, né, principalmente aqui trazendo a questão dos marcos da escravização, tanto as mulheres quanto os homens negros, as pessoas negras, elas têm todo um marco, né? Na verdade, são marcadores, né? São marcas que elas carregam a partir da ideologia do sistema racista. Porque nós somos vistas e vistos apenas como pessoas que têm forças, o nosso, nossa força física, braçal, né? Porque foi dessa forma que o racismo nos colocou nesse lugar de marginalização, de objetificação dos nossos corpos, né? De pessoas que não têm capacidade de pensar. Daí vem, por exemplo, o termo de mulheres negras mulata, da mula, né? Do animal mula, que não tem capacidade de intelectual, de articular o pensamento. Então, a partir dessa construção de que mulher negra, né, tem todo um processo de objetificação, que ela aguenta dor, que ela é assim, que ela tem uma anatomia do corpo, né, que vai permitir que ela consiga, né, passar por um processo de dor sem analgesia. Isso tudo vem do mito, né, racial, racista, de que nós temos força, que nós conseguimos, nós. Então, assim, tudo isso implantado e imperado pelo sistema racista, né? E aí, a obstetrícia, quando você vai estudar a obstetrícia, tem lá no marco inicial da obstetrícia, né? Pesquisadores, enfim, que vêm trazendo e reforçando, por exemplo, os nossos corpos como cobaias, né? A gente foi usada por muito tempo, foi usada já as mulheres negras como cobaias para diversos tipos de anestesias, de medicações. Então, tudo isso vem a partir do mito, né, que nós temos aí força para trabalhos braçais, né, para, né, força literalmente falando, mas no campo da intelectualidade nós não merecemos esse lugar. Então, o racismo, ele faz isso, ele desintegra, né? Uma desintegração corpo e mente, né? Então, isso é muito forte, assim. E a gente precisa cada vez mais estar reforçando, né, que não que o que se plantou, o que trouxe para a gente historicamente, precisa ser desconstruído e reafirmar que nós somos para além dos nossos corpos, né? Nós temos um intelecto, né, que inclusive na história da ciência, da medicina, da matemática, quem trouxe as primeiras descobertas foi a população negra, né? Então, tudo isso precisa ser discutido, e esse lugar aqui é um lugar importante para que a gente vá desconstruindo aí toda essa esse pilar desse racismo. Com certeza. E além desses mitos, quais são as outras consequências do racismo para a saúde da mulher negra? Primeira coisa, porque quando a gente vai falar sobre saúde da mulher negra, eu já discuto essa temática já há muitos anos, né? E conversando com outras companheiras também que fazem a discussão, quando se pensa em saúde da mulher negra, na verdade, quando se pensa em saúde da mulher, se pensa geralmente na saúde reprodutiva sexual, né? Na questão da reprodução, né? E isso é muito característico. E na mulher negra isso fica muito evidente, né? Que ela é a parideira, ela é boa parideira. Então, isso vem também de um processo racista, né? Porque quando você fala sobre saúde da mulher negra, você fala de uma integralidade. Você vai falar sobre saúde mental da mulher negra, você vai falar sobre saúde dermatológica. Então, assim, é um universo que vai para além, principalmente, do patológico, né? Das especificidades. Eu podia citar aqui várias especificidades. Por exemplo, várias, vamos dizer, patologias e agravos que as mulheres negras estão aí, né, no centro, infelizmente, das estatísticas, dos boletins epidemiológicos. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, glaucoma, miomas uterinos, né? Então, assim, são nuances e são indicadores que mostram para a gente que, além dessa patologia, existe algo que está por trás, ou, na verdade, algo que dá como base, alicerça para que essa mulher ela venha, por exemplo, desenvolver uma hipertensão arterial. Então, quando você desagrega esse dado e você vai para o território, o que é que acontece? São mulheres negras que estão dentro de um território que não tem saneamento básico, que essa mulher é uma mulher que chefia a sua família, né, que carrega sozinha seus filhos, que tem um processo de saúde mental grave, não tem uma boa alimentação, né, não tem um trabalho digno com salário. Então, tudo isso, todas essas determinações vai colocar essa mulher nesse lugar de desenvolver uma hipertensão arterial, uma diabetes mellitus, desenvolver um mioma uterino, porque muitas vezes ela não consegue o acesso para fazer seu preventivo. Ela não tem acesso aos serviços de saúde para fazer seu processo, né, seu cuidado. Então, a saúde da mulher negra, ela não se resume apenas a esse lugar da patologia. A gente vai trabalhar diversas questões falando sobre a questão da solidão das mulheres negras, que não é apenas uma solidão afetiva, é uma solidão diversas. Mulheres negras que ocupam cargos de lideranças, que ocupam cargos significativos, que estão sozinhas, que estão solitárias naqueles lugares. Então, é um tema que a gente passaria, por exemplo, aqui dias e dias trazendo vários elementos e aí trazendo outras questões, porque a interseccionalidade ela precisa ser posta dentro do debate quando a gente fala sobre saúde da mulher negra. Porque aí a gente vai ter uma mulher negra lésbica, né? uma mulher negra com deficiência, né? Uma mulher negra em situação de rua. Então, assim, é abrir esse leque, sabe? Para que a gente possa entender e, na verdade, a gente possa chegar, de fato, né, algumas questões e fazer um debate inclusivo, um debate acolhedor e um debate de pertencimento para essas mulheres. Sim, você falou uma coisa muito interessante agora sobre a solidão da mulher negra, né? Eu queria pedir para que você explicasse um pouquinho melhor sobre o que é e como é que isso afeta a saúde das mulheres. Então, a palavra solidão já é uma palavra que traz para a gente, né, o processo de ser solitária, né? Quando você vai visitar alguns artigos e alguns textos, né, de várias pesquisadoras que trazem a temática, você vai perceber que essa solidão ela não se resume, e aí reforçando, apenas uma questão afetiva. Às vezes tem essa tendência de você só no relacionamento com outra pessoa, né? Mas essa solidão, ela se passa, ela se amplia para outros lugares, né? Então, assim, quando você vai estudar esse universo, a gente vai perceber, por exemplo, que as mulheres negras estão na base da pirâmide, né, social. E aí você desagrega esse olhar e vai perceber que, justamente, ela está dentro de alguns grupos e alguns setores na sociedade de forma solitária, né? E aí, por exemplo, se a gente for olhar para a Câmara de Vereadores da cidade do Recife, a gente vai entender ali que a gente muito mal, acho que a gente tem 10% de representação de mulheres negras dentro daquele local. E isso reflete a questão da solidão, né? A solidão de você não ter rede, de você não ser certificada, de você muitas vezes estar dentro de um debate, né? E aí esse debate com outro, com homens, né? E os homens não querer, não dar espaço para que você fale. Essa solidão, por exemplo, das discussões da maternidade, quando você olha o maternar, né? Da mulher, e aí para a mulher negra se acentua mais. De que ela só é para procriar, só para, né, e muito mal, porque assim, ela não tem nem direito, né, a uma necessidade que é básica, por exemplo, a uma medicação para, né, passar por esse momento de dor, de dores. Então, é essa mulher que vai atravessando, né, por ser mulher nesse país. A discussão de gênero já é uma discussão pesada, já é uma discussão que traz para a gente várias questões, reflete vários cenários. E aí, quando eu penso em mulher negra, eu vou atrelar machismo, sexismo ao racismo. Então, isso significa que essa mulher, ela vai vivenciar momentos de solidões, que não é solidão apenas sozinha, pessoa fisicamente. Às vezes ela está acompanhada de várias pessoas, mas ela sofre esse processo porque ela não é ouvida, né? Ela é silenciada o tempo todo. Ninguém, as pessoas não conseguem alcançar, né? Ou dar espaço para que ela traga questões que são muito específicas, que nós são as heranças do sistema racista sobre os nossos corpos, sobre a nossa mente. Então, é desse lugar aí eu trago, né, a reflexão a partir dessa construção, né, que Lélia Gonzalez traça muito bem, né, esse processo de estar sozinha enquanto uma mulher negra pesquisadora, né, e que muitas vezes, e aí a gente precisa muitas vezes da certificação de um homem, e esse homem geralmente é um homem branco, né, então tem toda essa questão. E que também cabe na discussão da solidão da mulher negra, Lívia, a discussão para os homens também, né, os homens negros também, que entram dentro dessa questão, que a gente precisa reconhecer que tem um processo também de solidões, né? E eu acho que essa discussão, ela também abarca, ela precisa abraçar também algumas questões que os homens negros também vivenciam. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer. Eu não sou um homem, eu sou uma mulher, então não tenho esse lugar de fala enquanto homem negro, mas enquanto mulher negra, eu preciso também olhar para esse homem negro com solidariedade e entender que existem questões que também perpassam, marcadores que perpassam o seu processo de existência, aqui. Então, são esses fatores, eu acho que é importante a gente trazer. Sim, com certeza, né? Olhar para toda a população negra, mulheres, homens, crianças também, né? E assim, a gente falou um pouco sobre como a mulher negra, ela sofre várias violências e violações de seus direitos no tratamento, né? Quando vai procurar, quando precisa realmente ali de um suporte. Mas eu queria falar desse ponto que é primeiro acesso, né? Para você receber um tratamento, para você ser examinada, você primeiro precisa estar acessando aquele serviço. Como é o acesso das mulheres negras ao serviço de saúde, principalmente público, né? Então, a gente vai falar sobre saúde, vai falar sobre qualidade de vida, né? E a gente precisa tocar principalmente nesse acesso, né? O acesso que não é só acessar, o acesso que tem uma interpretação para além do ir na unidade de saúde. O acesso precisa garantir que essa mulher consiga percorrer o serviço, garantindo todo o acolhimento e necessidade que ela tenha daquele serviço. Não é só entrar na unidade e marcar sua consulta. Não é só entrar na unidade e marcar seu acolhimento. E aí, veja, falei uma outra palavra, acolhimento. Então, quando a gente vai para o campo, por exemplo, da atenção primária, que é a atenção básica, né? Que está lá a unidade de saúde dentro do território, postinho, enfim. Então, essa unidade, ela precisa dar acesso a essas mulheres. E essa unidade, ela precisa também, além do acesso a acolher. Quando a gente vai observar esse acesso, devido a diversas questões que está dentro desse território, esse acesso não é um acesso adequado, não é um acesso ideal. E muitas vezes o acesso não existe, né? Existe uma negação desse acesso, tá? Por quê? São várias questões que vão circundar aí, né? Tem os processos do próprio sistema de saúde que não consegue, né, lidar com essa diversidade do território. São as questões burocráticas do sistema de saúde, né? As questões que traz um entrave para esse universo. Existe também um outro pilar, que é as questões culturais, os processos também que estão latentes, sociais, sociológicos, né? Antropológicos. E aí, olhando para as determinações raciais e sociais, a gente tem um racismo muito forte dentro dessa constituição de sociedade, né? E aí, o que é que acontece? A gente não vai conseguir fazer, muitas vezes, a ligação e acolher essa mulher. Eu trago uma questão aqui que eu queria deixar aqui para reflexão e bem enegrecida. Existe um marcador que ele é muito importante que a gente pense no momento que for olhar para a saúde da população negra, a saúde das mulheres negras, que se chama racismo institucional. O racismo, né? A gente classifica institucional, recreativo, esportivo, científico, pelos locais que ele se apresenta. Ele vai se conformando em diversas situações. Mas o próprio racismo, ele vai, né, colocar essa mulher no lugar de exclusão. Práticas, exemplos práticos de dia a dia. Gosto de trazer a praticidade, né? Porque é o dia a dia que a gente vivencia. Muitas vezes essa mulher negra chega na unidade, né, ela não é ouvida, ela não é tocada, seu tempo de consulta é menor. Ela sofre violências, né, dependendo da situação que ela chega na unidade. Então, assim, esse acesso, ele não, para mim, ele não é um acesso, né? Essa mulher conseguiu entrar na unidade, mas não foi garantido esse acesso, né? Então, assim, é esse profissional que olha para os nossos corpos, que nos olham, já com o processo mesmo da discriminação racial, né? Do próprio racismo, do sistema racista que diz, ah, essa mulher negra não precisa, né? Para que ela está aqui, mais uma vez está aqui, e aí, se essa mulher está gestante, vai ser, muitas vezes, se evidenciar, porque, assim, quando você pega os dados epidemiológicos, são as mulheres gestantes, quem são elas que não têm sequer, às vezes, uma consulta de pré-natal chega na maternidade? São as mulheres negras. Então, por que essa mulher não teve consulta de pré-natal? O que é que houve? Então, geralmente, qual é a retórica que a gente vai escutar de alguns profissionais, não de todos, mas de alguns? Ah, ela não veio para consulta, ela não estava aqui no pré-natal. Ah, ela não veio porque não quis. Ah, então, assim, a culpabilização sempre vai para a mulher. E isso precisa ser entendido, e isso precisa ser trazido como uma problematização para que a gente observe que esse profissional ele não está trazendo a corresponsabilidade para si. Porque dentro de uma unidade de saúde, principalmente num território que tem, por exemplo, a atenção básica, que tem a estratégia de saúde da família, existe uma coisa chamada busca ativa. Então, se essa mulher não chegou até a unidade e ela pertence à minha equipe, eu vou precisar ir lá fazer a busca ativa dela. A gente precisa ir lá saber, ACS, enfermeiros, enfim. A equipe precisa olhar para esse território e entender que essa mulher não veio para consulta. Então, assim, é uma série de fatores que vão desencadeando, vai desencadeando e se dá ou não acesso, né? Ou um acesso que não é um acesso ideal. Ela chega na unidade, mas não consegue adentrar, não consegue marcar um especialista que precisa, não consegue marcar um exame. Então, assim, são questões que precisam ser bem debatidas. E a questão racial, ela é um marcador muito forte para a gente ter dados tão alarmantes aí, né, com relação a diversos fatores que trazem, né, a população negra e as mulheres negras para esse centro. E eu imagino que também, assim, uma mulher que ela foi fazer um atendimento e sofreu racismo, sofreu violência, ela não se sente mais confortável de voltar, né? Ou que eu ouvi um relato de alguém, de uma mãe, de uma irmã, ela tem uma segurança de para que eu vou estar procurando um serviço de saúde se eles não vão me tratar bem, né? Acho que cria também esse receio, né? O que o serviço precisa trazer, Lívia? Precisa construir uma coisa chamada vínculo. Então, se a unidade, se os profissionais não vincula aquela pessoa, aquela família, aquela mulher, fica difícil o acompanhamento, né? A estratégia de saúde da família, ela vem justamente com esse propósito, né? De vincular a unidade ao território, aos profissionais, aquelas pessoas que estão ali. Então, uma vez que essa pessoa, ela chega na unidade, ela chega nos serviços e ela não é acolhida, ela não, a gente não vai conseguir formar um vínculo. Ela não vai confiar. A questão, a confiança, ela é primordial dentro de um espaço de cuidado, né? Então, essa confiança, ela é perdida. Por quê? Primeiro que ela foi destratada, houve uma violência, né? Segundo que ela não se sente acolhida, né? Então, tudo isso vai desencadear em um processo de não ir até essa unidade. Então, por isso que quando eu trago na questão do pré-natal, que a busca ativa, ela vai fazer justamente, ela precisa fazer essa leitura. Por que você não foi para o pré-natal? Ah, porque o profissional tal me tratou mal, eu cheguei, o vigilante ficou... Então, aí você vai fazer o diagnóstico desses, do porquê chegou nessa não volta dessa pessoa, né? Então, assim... Essas são questões que a gente precisa voltar, que a gente precisa fortalecer, que hoje se perdeu, né? A gente perdeu o hábito de fazer buscativa, né? Entendo que se tem outras demandas, mas a gente precisa, dentro das demandas que são programadas ou não programadas, atrelar o processo dessa escuta, sabe? De saber o porquê a gente não consegue mais, né? Acolher determinadas pessoas, grupos dentro do nosso serviço. Então, o racismo também passa por aí, né? A partir do momento que uma mulher, por exemplo, a gente tem vários exemplos de mulheres lésbicas que chegam dentro da unidade, vão fazer seu preventivo e às vezes o profissional diz, mas você precisa fazer preventivo? Há necessidade, né? E assim, você olha e diz assim, eu não estou acreditando, mas assim, são realidades que estão dentro do nosso território. E espaços como este aqui, né, que a rádio traz, né, que vocês pensam, né, a Rádio Paulo Freire é um espaço potente de informação, né? Então, a população precisa tomar conhecimento que ela tem todo o direito a esse acesso, né? E se não consegue de uma forma... por vias naturais ou normais, enfim, ela precisa denunciar, ela precisa procurar ouvidorias, Ministério Público, né? Tem que se fazer, tem que se gritar essa violação e esse não atendimento, né? E aí, se fortalecer dentro dos grupos, né? Tem um conselho de saúde, os conselhos distritais, os conselhos municipais, mas assim, a gente precisa, né? Que essas pessoas, por exemplo, eu estou dentro do serviço, eu trabalho no serviço, né? Na verdade, estou na gestão. Estou na gestão nesse momento, mas, assim, muitas vezes meu olhar, embora esteja atenta, mas meu olhar não chega em alguns lugares, né? Não vai chegar. Então, quando a população grita, aqui a gente não está tendo tal, lá, lá, lá, lá, isso para mim é um reflexo de que o trabalho não está chegando, que a coisa não está funcionando. Então, é preciso, sim, usar os espaços, né, de fortalecimento. Inclusive aqui a rádio trazer mulheres para falar, né, sobre as suas questões, sobre as suas dores, trazer profissionais conjuntamente, né, com fazer um debate com alguém da sociedade civil, isso é importante para a gente também, que são as trocas que a gente precisa. Sim, com certeza. A gente precisa estar sempre relembrando esses assuntos tão importantes, falar realmente sobre eles, né? Não deixar só aquela preocupação para os outros, para o SUS, para o serviço público, mas como a população está também trazendo esse debate. A gente falou sobre vários aspectos muito interessantes e relevantes, e eu queria falar agora mais especificamente sobre as patologias, as doenças que acometem mais as mulheres negras, né? Você falou ali rapidamente sobre o diabetes tipo 2, né? Que é uma das doenças que mais mata no Brasil. E ela possui uma incidência 50% maior em mulheres negras do que em mulheres brancas. Esse fator para essa diferença tão grande, ele é genético, ele é um fator externo? Como a gente explica essa diferença? Então, eu acho que é muito interessante e assim, importante a gente trazer esse olhar, né, para as patologias, para as doenças e agravos que a população negra, né, que as mulheres negras, na verdade, elas são mais acometidas, né? Mas eu venho de um lugar, sabe, que é um lugar de entender o porquê daquela patologia estar ali imperando, né? Sendo, por exemplo, um dado, um indicador, né? Porque eu também tenho uma escola na epidemiologia. O porquê desse indicador tá tão persistente ali para essas mulheres, sabe? Como você citou, por exemplo, a diabetes tipo 2, né? Vamos lá. Então, tomando como exemplo a diabetes. Diabetes é uma doença genética, é uma doença crônica, uma doença genética. Porém, ela é uma doença genética, pode ser uma doença adquirida também. Porém, os fatores que levam uma pessoa a desenvolver a diabetes, eles estão atrelados a questões sociais e, principalmente, à qualidade de vida, tá? Então, uma mulher que nasce numa família que tem várias pessoas com diabetes, por exemplo, tipo 2, né? Que é a diabetes mais, vamos dizer, mais severa. É, ela tá aí dentro do seu cerne, vamos lá. Eu sou bióloga, né? Vou fazer um olhar para essa questão da genética. O gene que impera, que determina para diabetes mellitus. Ok. O que é que a gente precisa discutir? Existe uma predisposição dessa mulher desenvolver diabetes. Não quer dizer que ela nasce com diabetes, assim, ela já vai, né? Não, isso não é um fator para todas as pessoas que têm esse gene, vamos dizer, familiar, né? É, e aí eu estou trazendo isso para a gente não ficar no campo da doença genética. Não é apenas isso. E eu digo para você que existem vários artigos que vão mostrar, que não é isso que vai determinar essa mulher ter diabetes, né? O que é que vai determinar qualidade de vida, alimentação, falta de exercício, saúde mental, né? A forma como essa mulher dialoga, como o seu corpo responde, como as questões que são, aí volto, as vulnerabilizações que esse território propõe. Então, automaticamente, essa mulher que não se alimenta bem, que não dorme bem, que não bebe água, ela tem uma tendência, uma predisposição genética. E ela, consequentemente, vai desenvolver diabetes. Vai desenvolver, por exemplo, hipertensão arterial, né? Então, são questões que estão ligadas não só ao fator genético. Existe aí uma questão de qualidade de vida. Se essa mulher tem uma vida mais, vamos dizer, equilibrada, consegue ter acesso, consegue acessar as questões de alimentação, enfim, essa mulher ela vai ter menos, né, chance de desenvolver doenças de base, como diabetes, hipertensão, entre outras. Tomando como exemplo outra doença, que as mulheres negras são mais acometidas, miomas uterinos, porque também a questão do órgão, né, reprodutor feminino, mas assim, entre as mulheres não negras e as mulheres negras desenvolvem mais mioma uterino. Existe um fator aí que é um fator de predisposição, sim. Mas é porque ser negra? Não, a gente precisa entender que existe uma herança ancestral, perpassam os nossos corpos. Então, essa herança ancestral, ela tem uma predisposição mais nas mulheres negras, porque isso é ancestral, é familiar. A disposição de desenvolver esse tipo de patologia e desencadear, por exemplo, que é um dado, que as mulheres negras, elas estão aí no campo da esterilização, ou seja, elas perdem o útero de forma muito precoce, jovens. Então, tem mulheres aí fazendo a esterectomia, né? Retirando seus úteros. Por que isso? Porque a gente tem, primeiro fator, essa questão do processo do não cuidado, muitas vezes, que a gente não aprendeu, na verdade, tiraram esse cuidado. Porque, veja, a saúde ancestral, a saúde africana, indígena, elas têm pilares importantes, principalmente para que a mulher ela cuide da sua saúde. O racismo chega e diz assim, ó, vamos cortar isso, nada dessa saúde ancestral, a gente vai, né, vai deixar vocês aí na margem, né? Não estou aqui desconsiderando a importância da saúde convencional, da saúde contemporânea, né? Enfim, é importante, mas é necessário que a gente resgate os saberes ancestrais de saúde que a gente foi perdendo. Então, quando você olha para esse cenário, você vai perceber, por exemplo, que na questão da esterilização, da retirada do útero, um médico, uma médica, sei lá, o profissional de saúde, ele vai logo dar como sugestão, muitas vezes, a retirada do útero. Ah, não serve mais, né? E esse olhar, existe uma pesquisa que traz que esse olhar ele é voltado para as mulheres negras, processo de esterilização. Que não é à toa. Olha, existe uma coisa chamada, né, pacto da branquitude. Algo que vem lá atrás. A higienização da população, né? O embranquecimento dessa população. e, consequentemente, existe um termo que a gente ouvia, né? Eu já ouvi muito da minha avó, que é limpar seu útero. O que é limpar seu útero? Quanto menos pessoas negras retintas na sociedade, melhor. Então, vamos esterilizar essas mulheres pretas para elas não reproduzirem população negra e essa população não crescer. Então, tudo isso, esse sistema, ele é pensado. E aí a gente pode falar de outras doenças, glaucoma, né? A doença mental, que as mulheres negras, a tentativa de suicídio entre as jovens, adolescentes, né? Ou o próprio suicídio entre adolescentes negras. É um universo que a gente vai estudar a patologia, a questão mais biológica, mas a gente, quando faz essa desagregação, quando a gente traz para o contexto da vida, das vidas dessas mulheres, a gente vai entender que existe aí uma disposição, na verdade, um impulso, né? Infelizmente, algo que é essa determinação de que ela precisa estar nesse lugar, né? Então, são questões importantes para a gente debater, inclusive, né? Para que as mulheres, elas que não têm acesso à informação, que vai ouvir esse programa, elas comecem a pensar, né? Comecem a questionar no tempo de, no momento da consulta, por que isso, por que aquilo? E aí é interessante que quando a mulher negra chega na consulta, o profissional vai olhar para ela muitas vezes e vai achar que ela não vai entender nada, né? Ah, será que ela consegue entender essa minha linguagem? Não vai entender, então não vou nem explicar, eu vou aqui meter caneta, vamos lá, vou passar para escrever aqui e ela se vire. Então, esse direito à não informação, a negação a esse acesso ao conhecimento que a gente precisa empoderar nossas mulheres negras, também vai gerar, infelizmente, um aumento das nossas iniquidades raciais. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre saúde de mulheres negras. Recebemos a coordenadora da Política de Saúde Integral da População Negra do Recife, Rose Santos. Rose, a gente falou aqui de vários problemas do racismo institucional, né? Que me traz uma pergunta que é o seguinte: o que pode ser feito para que a gente combata esse racismo institucional no serviço público de saúde? Então, primeira coisa, né, é a gente discutir essas. Primeira coisa é discutir, trazer essa discussão da importância de reconhecer, por exemplo, que o SUS é um sistema racista. Então, o reconhecimento do racismo, ele precisa estar ali, tá? Uma vez que a gente reconhece, a gente vai entender aonde estão os nós do processo. Então, reconhecendo, a gente vai gerar aí, né, mecanismos e estratégias para que a gente combata e enfrente o racismo, tá? Detalhe, quando eu falo no campo institucional governamental, né? Por exemplo, a nível de saúde, eu vou entender que, por exemplo, essas instituições governamentais, a grande maioria ainda não trabalha no mecanismo do antirracismo. O antirracismo, ele ainda é um movimento que está muito concentrado nas organizações, na sociedade civil, né, nos movimentos. Sim, a gente consegue ver uma discussão antirracista. Ainda no campo governamental, nós vamos nos deparar muito fortemente com o enfrentamento e combate ao racismo. Por quê? Porque a discussão não foi ainda, muitas vezes, institucionalizada, né? Então, enquanto o racismo, como marcador, ele não é institucionalizado. Na verdade, o racismo não. A discussão racial, né, étnico-racial, ela é uma discussão que está no centro dessas instituições governamentais. A gente não tem uma luta antirracista. Quais são as estratégias importantes para a gente pensar e discutir essa questão e trazer uma qualidade de vida, ofertar uma qualidade de vida melhor para a população? Nós temos uma Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi implantada no Brasil em 2009, na Portaria 992. Recife tem essa Política Municipal de Saúde Integral da População Negra desde 2006. Recife vem até antes da Nacional, porque a Nacional deu um atraso no processo de discussão, né? Na verdade, houve-se aí um hiato, né, temporal, enfim. Mas Recife é uma das cidades vanguardas a implantar essa política no seu processo de discussão. Então, através dessa política de saúde, que está concentrada na atenção primária, porque é lá o foco, né, do acesso, ela vai trazer objetivos, marcadores, ela vai fazer uma conexão, que é o que a gente chama de integralizar, de fazer um diálogo entre as outras políticas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do homem, idoso, LGBT. Então, ela está ali para, por exemplo, num exemplo bem mais prático, lembrar a saúde da mulher ou reforçar a saúde da mulher, que a gente precisa olhar para esse indicador de mortalidade materna, mas entender que a maioria são as mulheres negras. Então, o que é que a gente pode estar trazendo para a discussão com os profissionais, né? Esse olhar racista, a violência obstétrica, aí o racismo obstétrico. Então, assim, a política de saúde da população negra, ela vem para fazer essa conexão. Ela está aí para trazer e garantir que é algo que entra como uma política reparadora das ações afirmativas e trazendo atividades e ações em parceria com outras políticas de saúde, né? Garantindo o acesso a essa população de forma integral. Então, são questões que, assim, são políticas que a gente precisa, são caminhos que nós precisamos, né, fortalecer, conhecer, para que a gente consiga também efetivar alguns projetos, efetivar caminhos que tragam para essa população negra, para essas mulheres negras, um direito real à sua saúde. Então, aqui eu reafirmo a importância da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o Estatuto de Igualdade Racial, que Recife tem um Estatuto de Igualdade Racial, né? A garantia de várias questões, por exemplo, o preenchimento do quesito raça-cor. Não é o preenchimento pelo preenchimento, mas é esse preenchimento qualificado, autodeclaração. Ah, porque a gente precisa trabalhar com esse quesito da autodeclaração, precisa ter em todas as instituições. Por quê? A partir do conhecimento dessa população é que a gente vai gerar políticas, a gente vai gerar recursos, né? E isso é importante para a gente, sabe? Se a gente não tem um dado, se a gente não tem estatística, a gente não gera recursos, a gente não gera... Não tem como fazer política pública, né? Então, assim, o fortalecimento desses caminhos, né, dessa política, são mecanismos e estratégias de garantir o acesso a essa população, né? E esse olhar, que é um olhar necessário, que é um olhar antirracista, né? Então, o reforço, por exemplo, eu, enquanto profissional de saúde, enquanto gestora, meu olhar é antirracista, né? Embora o sistema, muitas vezes, a organização ela não abraça esse movimento, mas eu preciso estar sempre nessa contramão de garantir acesso a essa população, que as mulheres negras estão aí, e aí a interseccionalidade dessas mulheres, lésbica, situação de rua, as mulheres de religiões de matriz africana e afro-brasileira e afro-indígenas, elas precisam também ter espaço de escuta, de debate, porque são mulheres que, além de sofrer o machismo, o racismo, tem aí o racismo religioso muito forte na nossa sociedade, né? Para as religiões, para as mulheres de Candomblé, de Umbanda, de Jurema. Então, isso gera um outro debate, né? Então, que a saúde, por exemplo, e aí reconhecer os terreiros como espaço de promoção à saúde, isso é primordial. O Conselho Nacional de Saúde, no ano passado, reconheceu os terreiros como espaço de promoção à saúde. Detalhe, quando se há esse reconhecimento, não está dizendo que é o único lugar de receber cuidado, não é isso. Está se reconhecendo que muitas vezes, por exemplo, a pessoa, antes de ir para a unidade de saúde, ela vai no seu terreiro. Ela vai buscar orientação de sua mãe de santo, seu pai de santo, enfim, né? E aí a gente precisa, enquanto profissional de saúde, estar ligado e antenado a esse processo, né? E levar e entender, por exemplo, que foram e são as mulheres negras que trouxeram a sabedoria do parir para esse universo. As primeiras vidas vieram pelas mãos das parteiras, né? E a gente precisa deixar muito enegrecido esse saber. Então, depois que se trouxe a medicina obstétrica, mas antes a medicina era das parteiras. Por isso que a gente precisa reconhecer essas mulheres como profissional de saúde. As parteiras negras, africanas, né, do saber africano e indígenas. As mulheres que estão aí no lugar, que são as benzedeiras, rezadeiras, as quituteiras, né? O chá que a gente toma muitas vezes, esse chazinho, são conhecimentos ancestrais das mulheres, né? Esse banho que muitas vezes cura uma criança com febre, o banho de colônia. Então, assim, essas premissas a gente precisa resgatar e fortalecer. Né? Sim. Então, são... E aí, falar sobre saúde da mulher negra não é apenas e não é centrar o olhar para a patologia. É falar de qualidade de vida e de caminhos. Nós temos caminhos. Resgatar o nosso processo ancestral. Resgatar esse cuidado dessas mulheres, né? Sobre os nossos corpos, sobre a nossa mente, né? Do cuidado mesmo à saúde. Então, quando você vai estudar, por exemplo, Dona Maria José, Dona Maria, acho que é Maria do Carmo, enfim, que é a parteira mais velha em vida hoje, em vida mais velha, né? Dona Mazé, desculpa, Dona Mazé, você vai perguntar quantos óbitos a senhora teve no seu curso da partagem, né? Do processo de parteiras, né? De ser parteira. Ela vai dizer zero. Dentre tantas mil mulheres que ela ajudou a parir, né? Ela trouxe vida. Então, a gente precisa entender que há algumas questões que estão num descompasso aí que a gente precisa fortalecer esse nosso caminho ancestral. Sim, muito boa, muito bonita essa fala sobre saber ancestral, sobre dialogar com várias áreas da sociedade para fortalecer a saúde das mulheres negras, né? E aí eu queria falar agora sobre a questão da denúncia. Quais são as organizações, onde é que essa mulher ela pode denunciar abusos ou atitudes racistas que aconteceram em atendimentos? Bom, você tocou num ponto aqui que eu tenho até colocado aqui no meu, no, no, na minha, no meu roteiro, que é a questão da violência, né? Então, a violência, as mulheres negras são elas que sofrem, que na verdade estão no lugar da violência, né? De sofrer violência doméstica, patrimonial, entre outras. E aí é preciso que a gente identifique, a gente fortaleça as redes, né? Então, existem lugares que essas mulheres podem estar denunciando, né? Por exemplo, centros de acolhimento a essas mulheres que são vítimas de violência. Em Recife a gente tem o Sony Santos dentro do Hospital da Mulher, que é um centro que atende meninas, né, a partir de 12 anos, e assim, é uma demanda espontânea, não precisa marcar, não precisa ser, é só chegar lá no centro Sony Santos, que está dentro, a estrutura dentro do Hospital da Mulher, né, um anexo, e ela vai receber todo um atendimento de uma equipe muito profissional. Ela pode ficar abrigada, ela pode ficar lá, né, um tempo, até se organizar a vida dessa mulher, né? E assim, a gente tem potencializado muito o Sony, porque ele é um centro que, para além das questões de saúde, ele também vai tratar as questões jurídicas e principalmente de polícia, né? Na verdade, porque quando a mulher ela é vítima de violência, ela chega dentro de uma delegacia, ela vai ser revitimizada várias vezes. Ela vai sofrer... Ai, a mesma história contada. Então, no Sony, a gente tem um serviço com a Polícia Civil, que é uma parceria, de que lá vai ter uma pessoa preparada para ouvir e não cometer esse tipo de reviolências com ela, né? Nós temos o centro, temos o Vilma Lessa, no H-Menon, nós temos o Margarida Alves, né, para as mulheres mais idosas, e o Clarice Lispector, né, na Secretaria da Mulher, que ela pode procurar na internet, e tem um atendimento também voltado com abrigamentos. Aí a gente vai ter um leque maior com a questão jurídica, psicólogos. Então, assim, essas mulheres procurarem esses locais, né, para denunciar a violência e para serem acolhidas também. E aí, pensando no cenário geral, as ouvidorias das secretarias de saúde são importantes, né? Fazer a denúncia na ouvidoria. Ministério Público também é um lugar de denúncia, né? Então, assim, são esses locais que a gente precisa estar atentos e entre outros espaços. Às vezes, na comunidade tem um lugar que ela consegue também fazer... trazer suas questões, suas dores, né? Um profissional de saúde que é sensível, um ACS, que ela sinta confiança. A unidade de saúde, ela precisa estar, embora a gente saiba que não estão todas, mas ela precisa estar preparada para o espaço de denúncia. A unidade de saúde também é um espaço de acolhimento de denúncias, tá? Eu digo denúncias no sentido, desculpa, de violência contra a mulher, violência infantil, enfim. E nós, profissionais de saúde, precisamos acolher e encaminhar esses casos. Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver, porque saúde só não consegue, mas encaminhar para os CREAS, CRAS, acionar a Secretaria da Mulher, acionar outros órgãos, Patrulha Maria da Penha, para que a gente possa ter, não perder essa oportunidade. Né? Porque quando se trata de violência doméstica, é algo urgente, a gente não pode dormir, eu costumo dizer que a gente não pode dormir, a gente tem que de imediato dar um suporte àquela mulher, porque infelizmente, né, o índice de feminicídio no Brasil tem crescido. O Anuário Brasileiro, que foi lançado esses dias, né, sobre a questão da segurança pública, aponta que, por exemplo, meninas, né, mulheres e meninas, principalmente meninas, sofrem violências constantemente domésticas dentro do seu cenário de vida. Então, isso aponta para a gente, né, um reforço e um fortalecimento dos nossos serviços para acolher essas mulheres. A gente está caminhando para o final do programa e, antes de encerrar, eu queria que você fizesse uma palavrinha rápida só para finalizar essa nossa conversa tão interessante. Ai, que bom, Lívia. E assim, que pena, está terminando, mas a gente precisa continuar a vida, né? E eu tenho uma série de demandas e de atividades. Então, eu queria terminar aqui, na verdade, esse momento, fazendo uma menção ao dia 25 de julho, dia de Teresa de Benguela, dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Talvez esse programa foi pensado, eu acredito, nessa semana, em menção ao mês de julho, que se tornou, para além do dia 25, a gente transformou o julho, né, como um julho numa agenda de mulheres negras, trazendo aí, não só apenas no julho, mas é um mês que a gente faz menção, né, a gente reforça e a gente traz a importância de Teresa de Benguela, entre outras mulheres, dentro do nosso processo de luta enquanto mulheres negras. Então, aqui eu assim, vou deixando, né, essa mensagem, que é de que nossos corpos, eles precisam ser respeitados, né? E aí, mais uma vez, também, trazendo o reforço de que nossas vidas, elas importam muito. Nós, mulheres negras, que viemos, fomos, né, as nossas ancestrais que foram traficadas, sequestradas de África, né? E aí, eu trago um ensinamento, que é o ensinamento das mulheres que, dentro desse processo de dores da travessia dos navios negreiros, faziam bonecas chamadas abaiomis, né? Que são as bonecas que são tecidas de tecidos, que são construídas de tecidos, que essas mulheres, né, conta-se, né, as histórias, que elas se retiravam das roupas e construíam bonecas para que as crianças, no meio do sofrimento, né, dos calabouços dos navios, elas conseguissem ter um mínimo de interação, vamos dizer, de pequeno, de qualidade de vida. Então, assim, essa arte que as mulheres negras carregam, né? Essa criatividade e essa força ancestral. Então, aqui eu vou finalizando, né? Saudando a Teresa, saudando várias mulheres, né, que construíram caminhos, até mesmo dentro da saúde da mulher, né? Aqui eu queria saudar, que não está mais conosco, Sonny Santos, Vera Baroni, Inaldete Pinheiro, né, que são mulheres e foram mulheres, né, que deixam legados importantes para a gente, né, dessa importância do olhar para a nossa saúde, do olhar para os nossos... Obrigada, Rose. A gente agradece demais a sua participação. O Saúde é o Tema de hoje, ele encerra por aqui. Essa edição, ela vai ficar disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, Lívia Lima, Isabel Baé, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Isabel Baé de Jornalismo, na coordenação e transmissão do streaming Isabel Baé, sob orientação do técnico operacional da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral. Edição de podcast Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.